valor supremo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Isaías 59:1. Você já se perguntou sobre o valor que tem uma vida? Uma centelha da existência eterna do próprio Deus. Quanto vale um ser que pode pensar, sentir, entender e se relacionar com a faculdade de autoconsciência independente do próprio Criador? Todas as almas têm um valor último e incalculável, independente da aparência, inteligência ou poder que alguém possa ter. Todos têm um valor tão grande que são sobretudo estimados com inexprimível valor diante de Deus e dos anjos. O próprio Criador se entristece com grande dor, e os poderosos santos anjos choram, cheios de contrito temor diante do Eterno Pai pela salvação das preciosas vidas dos homens. Saiba que Deus não é um tirano, Ele é interveniente, providente, protetor, instrutor, ofertador, gracioso, acolhedor, conselheiro, cheio de amor e compaixão por todos aqueles a quem Ele deu o dom da vida e o direito de atribuir verdade. Quando uma pessoa rejeita e despreza a Deus insistentemente até o fim, e se perde na destruição, isto só acontece depois de ela ter desprezado um total esforço da parte do Eterno Pai, ter pisado aos pés o sangue redentor do Filho de Deus e cuspido nas intermináveis lágrimas dos santos anjos e ainda dos filhos de Deus na terra. Não é sem motivo que uma pessoa se perde. Isto aconteceu por causa da própria vontade e escolha dela, pois todas as chances e oportunidades de arrependimento são dadas a todos, indiscriminadamente, em abundante margem de tempo, para que possam ceder um segundo sequer de suas vidas, para considerar e olhar para o seu Criador, que lhe deu, da própria essência da existência dele, o dom da vida. Deus não entrega ninguém à perdição porque ele é um tirano arbitrário, mas porque ele é bom, e também porque é fiel e justo. Todos quantos verdadeiramente buscarem a salvação a encontrarão. Decretos da Fé. Blogspot.com